que uma vez a pessoa imunizada, a imunização apanha o fluido que deu origem a este corpo e leva para a planície racional, o seu lugar de origem.